Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho, quer dizer que você aprendeu muita coisa com o Charlie Sheen, é? O pessoal que não está sabendo, para variar fotomontagem. Mas que fotomontagem, nada? E conseguir uma foto do Charlie Sheen, assim, naquele estágio de embriaguez, assim, que chega a dar dó. Embriaguez, né? Não, cocaína. Mas misturado, né? Assim, e daí ele tá com duas gatas e fizeram uma fotomontagem minha, como se fizesse parte do grupo. Olha, se eu tivesse participado de 30% das noitadas que ele supostamente participou, eu estaria aqui para contar, então... Você fez faculdade de cinema aonde? Em Los Angeles, mas tem tanta Cala a boca. Você estudou lá. É lá que o Martin Sheen mora. Você participou de filmes que ele estava. O pior é que não. Ah, vale dizer que até, obviamente, eu acompanhei mais a carreira de um dos irmãos dele, que era o Emílio Esteves, né? Até o nome do... Por isso que eu fiz a brincadeira até ali, do grande Carlos Esteves, que o nome de batismo do Charlie é Carlos Esteves. Mas, de qualquer forma, vamos... só para o pessoal que já está perguntando no inbox, tá? O nosso entrevistado vai vir daqui a pouco no segundo bloco, Sim. Que é o grande Regis Tadeu. Então, acho que a gente pode começar a garimpagem musical lá dos anos 50. Vamos ver se eu não vou ter subida de insulina hoje. Não. Tá bom. Cause you got 10 little fingers, 10 little toes, 2 tasty lips, and a pretty turn of nose. From your north to your south, baby, you look good to me. From Atlantic to Pacific, woo! What geography? Cause you're my loving thigh, you're my loving thigh, you're my. Personality, you've got those two loving arms and one gorgeous face and lots of other charms. Everything that plays, cause you're my loving doll, you're my loving doll, you're my itty bitty little pretty loving doll. You're my loving doll, you're my loving doll, you're my itty bitty little pretty loving doll. Cause you got 10 little fingers, 10 little toes, 2 tasty lips, and a pretty turned up nose. Oh, from your north to your south, baby, you look good to me. From Atlantic to Pacific, woo! What geography? Marco Antônio. E aí, pois é, a gente tá nos anos 50, o nome desse cantor é Bobby Rydell, canção de 59, ele tinha quase 17 anos quando gravou essa canção, Loving Doll, o nome, ou seja, bonequinha amorosa, bonequinha do amor. Que eu posso falar dele? É, tem bastante informação, ele, junto dos também ítalo-americanos, Frantz Avalone e Fabiano Forte, né? Ele foi um dos ídolos teen, os ídolos adolescentes da virada dos anos 50 para os 60. Né? O Frantz Avalone virou Frank Avalone, que na verdade era Frantz Avalone, né? Virou Frank Avalone, e o Fabiano Forte virou, volta e meia a gente tem que se implicar aqui no programa, virou Fabian, né? Que o chefe tanto gosta. Pois é, mas o que eu posso dizer é que assim, o Bobby Rydell foi muito influente naquela época no rock and roll adolescente. Até rimou. O nome dele de batismo, Roberto Luigi Ridarelli, né, como eu falei, os três de origem italiana, né, ele, o Fabian e o Frank Avalone, e os três praticamente vizinhos, em South Philly, no lado sul da cidade da Filadélfia, onde tinha muito ítalo-americano que o pessoal adorava Sinatra e tudo mais, e obviamente com os anos 50 entrando e o rock and roll sendo difundido, eles enveredaram para esse lado. Um dos maiores sucessos do Bobby Rydell foi The Wild One, ou Wild One, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e uma versão cover de quem? Do Volare. Então, nos Estados Unidos, as duas versões mais famosas de Volare, que a letra é praticamente toda em inglês e com trechos só em italiano, as duas versões mais famosas, dá para dizer que mais venderam foi do Bobby Rydell e do Dean Martin, né? Dino Martino. O Bobby Rydell também foi ator, ele fez um clássico musical com a Anne Margaret, um filme de 63 chamado Bye Bye Birdie, né? No Brasil era Adeus Amor. Vale dizer que o Wild One, que a gente vai ouvir daqui a pouco, vendeu 1,5 milhão de compactos nos Estados Unidos e Canadá, em questão de um ano do seu lançamento. Ele, com 17 anos, então já tinha disco que tinha vendido mais de 1 milhão de cópias. Ele era muito admirado pelo Sinatra e pelos Beatles. A canção She Loves You é um tributo, é uma homenagem a ele. A popularidade dele era tanta que na clássica comédia musical Grease, no Senhor da Brilhantina, o nome da escola de segundo grau, da high school, é Rydell High School, em homenagem a ele. Olha só, na década de 60, em questão de 9 anos da década de 60, ele teve 34 hits na lista dos top 10, dos top 100, desculpa, dos 100 maiores hits das paradas. Ele pode ser ouvido em filmes como The Hollywood Nights, que é com a Michelle Pfeiffer em começo de carreira, Vamp, estrelado por uma mulher que a gente adora, Grace Jones, e num seriado que tu adoravas, eu também, Vegas. Nossa! Com Dan Tan, com Robert Urich. Nossa! Por sinal, ele até... nesse episódio até a canção Volare que toca. Como ator também, vai gostar pra gente saber disso, ele fez uma participação num seriado com Vic Morrow, Combate. Fantástico também. É maravilha. Ele tem hoje 76 anos, já fez transplante de, se eu não me engano, de rim e tudo mais, porque ele teve um período de alcoolismo muito brabo, e continua se apresentando direto, muitas vezes até com mais dois cantores. Um nome é Frank Avalon e o nome do outro, Fabian Ford. Então, vamos tocar, por favor, um sucessão dele, Wild One. Eu gosto dessa música, viu? Eu adoro também essa canção aí. A primeira que a gente tocou, Loving Dog, a gente tocou na íntegra, 59. Essa aí já foi em 1960. É a do repertório dele, a canção mais popular. Acho que a gente pode, vamos ir, então, um ano 60? Vamos embora. Maravilha de fazer. Lion, gosto dela. Também adoro. Olha só, essa canção é de 63, mas ela parece mais antiga em estilo, né, do que a canção que a gente... do que o Bobby Rydell no final dos anos 50. Ela tem um estilo assim, meio dos anos, de meio dos anos 50, até começo. É verdade. Né, como se ela tivesse feita antes. Eu acho que até uma das razões de ela não ter feito sucesso. É uma baita canção, não, da cantora Peggy Lee, né, uma pessoa assim que basicamente ela é uma referência nos Estados Unidos quanto o tema é crooner, cantora cantando standards americanos e tudo mais. Essa canção, That's My Style, quer dizer basicamente esse meu jeito, ou esse meu estilo, é basicamente a letra fala do, tipo assim, estratégia que ela tem de sedução, o que, que ela finge pro cara achar que ele tá no comando e vice-versa. Canção maravilhosa. Um dos maiores êxitos dela foi Is That All There Is, a gente vai ouvir daqui a pouco, que basicamente fala, pergunta assim, é isso tudo que a gente tem? Quer dizer, é isso aqui que a gente vai ter que, é com isso que a gente vai ter que brincar, que jogar? Então, vamos aproveitar, tipo assim, que a gente vai ouvir daqui a pouco, tá? Is That All There Is. Mas a canção essa vai ser de 69. Aqui a gente ouviu, como eu falei, 63. E deixa eu ver aqui, dá pra falar Peggy Lee. O nome dela de batismo, Norma Dolores Eggstrom. Ela nasceu na Dakota do Norte, faleceu aos 80 anos de idade em 2002, de ataque cardíaco. Graças a Deus, ela também, obviamente, ela juntou bem o dinheiro que fez, com os mega sucessos. Ela morreu num dos bairros mais chiques de Los Angeles, né, a Bel Air. E ela, como eu falei, uma espécie de sinônimo de crooner, de mulher crooner, é uma das intérpretes mais imitadas da canção americana. Ela gravou cerca de 665 canções em 47 anos de carreira. Também foi atriz, ela até recebeu uma indicação ao Oscar de atriz coadjuvante por um filme chamado Pete Kelly's Blues. No Brasil, o título era Taverna Maldita. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Felipe, por favor, usa tua memória aí, tá? Porque esse filme, Taverna Maldita, foi dirigido e estrelado por um cara chamado Jack Webb. E ele tinha um seriado policial chamado Dragnet. Sim, no Brasil, isso que eu não sei, claro. Era Dragnet também. Dragnet também. Isso que eu não sabia, um seriado bem caretão, assim, de investigação policial, ali narrando. Muito. E o Jack Webb foi quem dirigiu e estrelou o filme Pat Kelly's Blues, o qual a cantora Peggy Lee fez um papel pequeno, e ela foi indicada para o Oscar de coadjuvante. O Bing Crosby, o Dean Martin e a Judy Garland consideravam a Peggy Lee uma das 10 maiores vozes da história do cancioneiro americano. Ela também é uma das cantoras favoritas da Anne Frieda Lindstad, do ABBA, da Dusty Springfield e da K.D. Lang. Eu acho que dá para contar um pouquinho, né? Só o seguinte, quando eu já disse a você, eu já pedi algumas vezes, quando se referia a Anne Frieda, Sua Alteza Sereníssima. Ah, desculpa, isso mesmo, isso. Então, ela é uma das cantoras favoritas da Sua Alteza Sereníssima, Anne Frieda Lindstad, obviamente, do grande grupo ABBA. A Peggy Lee pode ser ouvida em filmes como Caçado em Atlanta, aquele que o Burt Reynolds dirigiu e estrelou, com o Vittorio Gassman e o Henry Silva de vilões. Jovem Sem Rumo, filme que eu adoro, não é Vida Sem Rumo, Jovem Sem Rumo, com a Daryl Hannah e o Aidan Quinn. After Hours, no Brasil era Depois das Horas, Nas Montanhas dos Gorilas e vários outros. Vamos então para o Is That All There Is? Deixa eu só responder aqui o porquê Sua Alteza Sereníssima, o animal, você que me perguntou, porque ela se casou com o soberano da Noruega e como ele morreu, é ela agora. Não, mas eu não tenho dúvida. Não, eu estou respondendo para um camarada que me perguntou. E eu quero lembrar ele e recomendar o seguinte, na entrega do prêmio Nobel, ela estava lá sentada, Sua Alteza Sereníssima. Olha, nem se ela não tivesse sido casada com ele, eu acho que ela merecia um título assim. Eu também acho. Ter um vozeirão, ser gata e fazer parte dos maiores grupos de todos os tempos. Então vamos falar um pouquinho aí da canção de 69. When I was a little girl, our house caught on fire. Ui! I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my Que vozeirão, hein, Marco Antônio? Então, basicamente é uma pergunta, né? Então, quer dizer, é isso que a gente tem, que a gente tem hoje, então, quer dizer, vamos então começar a dançar e aproveitar. Ah, vamos, só tem isso mesmo, né? Eu acho que não tinha essa malícia. Apesar de que é de 69, tá? Já podia ter. Mas o bom é isso, né? De música inteligente com duplo ou terceiro ou triplo sentido, verdade, né? Porque tu pode. Tem várias camadas de interpretação. Não é só uma, como algumas pessoas no dia de hoje, que a gente tenta tirar segundo sentido, não tem, né? Só tem um. Vamos então para os anos 70. Prepara o coração. Ela é fantástica. Bom, também sendo irmã de quem é, né? Ah, eu queria te dar um ataque cardíaco. Mas qualquer forma, é baby sister da Aretha? Ah, exatamente, pois é. Essa pessoa apenas é a Caroline Franklin. A gente aqui vive citando, injustamente, né? Injustamente. Como tem músicas excepcionais, canções, carreiras excepcionais, que tinham tudo para fazer, né, um mega sucesso, por uma razão ou outra não fizeram. Essa pessoa, Caroline Franklin, é apenas a irmã mais nova da falecida também, a Aretha Franklin. O nome dessa canção, esse funkão maravilhoso, funk de verdade, de 76, foi gravado no meio de 75, o nome da canção é Deal With It. Deal With It, ou seja, te vira, né? É isso que a gente tem e vai ter que lidar com isso. Como eu falei, de 76, um sucesso mediano dela foi If You Want Me. Eu traduzo depois, mas tá, vou fazer já agora. É a tradução do título da canção, por favor, se você me quiser ou me desejar. Tá. Fica. Eu nunca falo sério, outro dia eu acordei numa porta de suor e não era o Vincent Price cantando. gargalhando a lá Disco Thriller. Era o João Alckmin, que aí vocês estão ouvindo essa risada gótica, sinistra. Esse Sucesso Mediano que a gente vai ver daqui a pouco, um pedacinho, If You Want Me, é também de 76. A Caroline Franklin, ela nasceu em 44 e morreu aos 44 anos. Em 88, né? Ou seja, o nome dela de batismo é Caroline Ann Franklin, era filha do pastor batista e ativista social C.J. Franklin, né? Como eu falei, mana mais nova da Rita. Ela cantava desde pequena na igreja que o pai liderava lá, e antes do pequeno sucesso que ela teve como cantora, ela foi compositora, ela compôs muitas canções que marcaram a carreira da irmã mais velha, da Rita. Canções como Ain't No Way, Sweet Sweet Baby, Since You've Been Gone. E vale dizer que a gente aqui na rádio, provavelmente somos os únicos do Brasil tocando, né, que já tocamos essa canção agora, e a gente também tocou da outra irmã maravilhosa também da Rita Franklin, a Irma Franklin. Sim. A gente já tocou duas vezes. Que eu posso dizer, ela aparece como atriz e backing vocal da irmã no filme, naquele filme maravilhoso que o John Landis dirigiu em 79, lançado em 80, Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers, né, com Dan Aykroyd, Ray Charles, obviamente o John Belushi, fez backing vocals para a irmã nos anos 70 direto. Ela morreu de câncer no seio. Ela pode ser ouvida num filme mais ou menos recente, devemos lembrar o filme que deu o Oscar de melhor ator para o grande Forrest Whitaker, O Último Rei da Escócia, que ele interpreta o Idi Amin Dada. Vale dizer uma coisinha, querido. Agora, só para ver como às vezes não adianta, né, fazer um troço de qualidade que às vezes a coisa apenas não vende. Um dos arranjadores, dos dois arranjadores desse disco, que tem a canção Deal With It e o If You Want Me, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, o nome do cara é Wade Marcus. Eu vou te dizer algumas bandas, tá? Algumas pessoas que ele produziu. Olha só, que ele arranjou, desculpa. Fez arranjos para Stevie Wonder, Emotions, Peaches and Herb, Eric Kendricks, The Silvers e A Taste of Honey. Daí tu imagina como é a coisa, né? Porque um mega, mega, mega, mega... Alô? Alô? Marco Antônio. Opa, desculpa. Deu pra me ouvir? Como é que é? Até qual pedaço? Deu pra ouvir? Eu tava falando do arranjador, é que ficou mudo. Alô? Ouvi, sim. Ah, tá. Pois é. Então o Wade Marcus arranjou esse disco dela, e eu falei apenas algumas das pessoas com quem ele trabalhou, né? De Stevie Wonder a Taste of Honey. Então vamos tocar um trechinho para você. Agora, eu queria te dizer uma coisa, viu, Marco Antônio? Eu acho que muitas vezes você tem um irmão ou uma irmã famosa, mais do que ajudar, prejudica, viu? Certamente, e também tem muitos casos, até, sabes melhor que eu, de atores que tinham pais famosos, né, e não conseguiram sair da sombra. Verdade. Da pessoa, mas vamos só ver o If You Want Me. Eu ouvi aí um pouquinho de 76 também, por favor. Pecado, viu? Não, é... É um olha pecado. E Takashi, né? Essa que a gente ouviu agora tinha uma pegada meio gospel e também no iniciozinho, levemente de jazz latino, misturado com bossa nova. Sim. Né? Quer dizer, um troço pecado. Maravilhoso, coros lindíssimos e não fez sucesso. Quer dizer, a que a gente tocou o trechinho agora fez sucesso mediano. Nada que se comparasse, por exemplo, a um sucesso mediano da irmã. É. E, da irmã dela mais famosa. Então, gente, vamos para os anos 80? Vamos lá, Fofoinha. What's that noise? Marco Antônio. Essa banda aí de rock and roll americana, esse grupo chama Blue Oyster Cult, eles estão há quase 52 anos juntos, né, começaram em 67, basicamente com uma pegada meio de rock pesado, mas muita influência pop, obviamente. Essa canção aí é de 81, o nome da canção After Dark, ou seja, depois das trevas, depois do escurecer, depois da escuridão. Um dos maiores sucessos do grupo foi Burning For You, ou seja, Queimando Por Você, uma canção... Como é que é a música? Como é que é o nome? Como é que é? Não, desculpa, como é que é o nome da segunda música? Tu tá com a memória cada vez pior, né? Ela é bem conveniente, né? Na hora das... Queimando Por Você. Ah, tá. Isso. Obrigado. Tá bom? Nada, querido. Nada. As ordens. É para brincadeira, um abuso de noite. Então tá. Também de 81, mas as maiores sucessos deles... daria para dizer que é Don't Fear the Reaper, né? Não tema o ceifador, uma canção que foi usada até em filmes de terror e tudo mais. Deixa eu ver, como eu falei dessa banda, ela quase 52 anos juntos, esse pessoal vem de Long Island, em Nova York, e eles venderam já até hoje cerca de 26 milhões de discos, sendo que 8 milhões e meio só na América do Norte. O manager da banda, Sandy Perlman, faleceu há cerca de 2 anos e meio, ele escolheu o nome baseado num poema que ele escreveu sobre alienígenas na Terra. A gente pode também imaginar, né, o que estava incentivando... Não, isso era na veia mesmo, isso era na veia. Pois é, a autora J.K. Rowling, né, J.K. Rowling, né, criadora do universo Harry Potter, diz que muito do que ela criou no mundo literário foi inspirado na atmosfera que ela pegava das canções do grupo Blue Oyster Cult. Eles podem ser ouvidos, esse grupo pode ser ouvido em filmes, como eu falei, Halloween, o original, por favor, do John Carpenter, no desenho animado para adultos Heavy Metal, no Brasil era Heavy Metal, Universo em Fantasia, num filme de terror com comédia muito legal sobre uma estação de rádio que é invadida por extraterrestres. Dizem até que até inspirou o João Alves. A Showtime. Exatamente, a Showtime. O filme é Bad Channels, no Brasil era O Alien do Mal. Também numa minissérie baseada no best-seller do Stephen King, no original era The Stand, no Brasil era Dança da Morte. Também num filme que, na minha opinião, tem uma das melhores interpretações americanas dos últimos 25 anos, é um filme chamado Copland, né, da Cidade dos Tiras. Acho que a interpretação do Sylvester Stallone ali é das coisas mais bonitas, né? Deve se lembrar, né? Era uma cidadezinha perto de Nova York. Ele já ali. Gordo, acabado, medroso. Exatamente. Assim, a cena dele, tem uma cena dele muito bonita com a atriz Anabella Sciorra, das coisas mais comoventes que eu já vi, assim. Verdade. É ele como se estivesse em forma, no sentido de talento, né, do primeiro rock. Coisa muito Verdade. Legal mesmo. Também no filme Detroit, a Cidade do Rock, que era uma comédia coproduzida pelo Gene Simmons do Kiss e vários outros. Então, a gente pode tocar um trechinho. Tocar um trechinho pequenininho, porque o seu convidado já está no ar. Maravilha, Pera maravilha. Aí. Tá. Marco, seu convidado, nosso convidado, já está no ar. Sensacional. Essa canção aí só, já que a gente vai apresentar agora o nosso convidado, é de uma banda que ele adora, né? Essa canção Burning For You, uma canção de 81, do grupo Blue Oyster Cult. Então, quero, antes das boas-vindas, só basicamente falar que o nosso entrevistado de hoje é o crítico musical Regis Tadeu. Eu acho que tem uma das expressões mais sei lá, prostituídas hoje em dia, é aquele adjetivo polêmico, né? Ou substantivo polêmica, né? A pessoa, ou alguma coisa, algum filme, alguma pessoa que cria polêmica, né? É, eu acho que ela, hoje em dia, ela é usada, assim, muito à revelia, sem nenhum critério. E por que eu estou falando isso? Porque toda hora, quando vão citar o Regis, usam esse adjetivo. Eu reconheço que eu mais ou menos entendo, mas não concordo, porque, olha, dos vários vídeos, vários depoimentos que ele fez, eu diria que eu vi uma grande parte delas, desses depoimentos, desses vídeos, mas eu diria que no mínimo 80% das vezes eu concordei em grau e número, e por sinal, muito do que ele pensa, né, tem a ver com o perfil da nossa rádio. Então, sei lá... Agora você veja como é que é. Eles chamam de polêmico, a mim chamam de filho da puta. Olha, querido, algumas vezes também já acusaram a minha mãe de trabalhar na zona do Baixo Meretriz. Então, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao Regis Tadeu. Tudo bem, Regis? Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, querido? Querido, obrigado por dar um tempinho pra gente, tá bom? Ah, imagina, sem problemas. Tá. Querido, assim, ó... vamos falar, a gente tentar aqui, a gente não é psiquiatra, nada, mas vamos tentar ver, a gente tenta, normalmente com os nossos entrevistados, tentar sacar como eles eram quando criança, tentar entender como eles eram como criança, como adolescente. Me fala um pouquinho do Regis Tadeu, aquele assim, muito antes de pensar em música, me fala assim como é que era o Regis Tadeu criança, pode ser? Olha, eu sinceramente eu não consigo me descrever antes da descoberta da música. Ah, é? Não consigo porque a lembrança mais longínqua que eu tenho é de estar sentado na sala da minha casa com uma vitrola na frente e ouvindo discos, ouvindo compactos. Né? Minha mãe mesmo, ela me dizia que eu quando tinha... 4 anos de idade, quando eu ouvia o Calhan Beck do Roberto Carlos na rádio, eu me postava na frente da rádio como se fosse um autista. E aí quando acabava a música eu voltava ao normal. Assim, minha mãe escrevia isso, eu falava, cara, por um momento minha mãe tinha ficado preocupada com isso, mas depois ela acabou desencanando. Mas assim, eu não lembro do meu estágio de infantil. Antes da música. Pra Uau, mim, começa, a minha memória mais longínqua começa já em contato com a música. Que legal, que legal. Assim, tem até aquele estilo de música eletrônica, de trance music, quer dizer, na verdade, o Calhan Beck e outras eram meio teu estilo de música transe, né? Te colocavam em outra dimensão quase, já quando pequeno, né? Não, não acho que não. Mas isso, na verdade, acontecia... Calhan Beck, na verdade, é uma música pop, assim, adorável, assim, sim, né? Sim, até sim. Mesmo para os padrões da época. Mas não, essa coisa do transe em relação a Calhan Beck especificamente era mais doideira minha mesmo. Não. E lembras qual foi assim, a primeira música que daqui a pouco quiseste adquirir, que não era o suficiente só ouvir em rádio? Lembras assim, da primeira, aquele teu primeiro assim, tesão quanto no sentido assim, bah, vou ter que comprar isso para eu poder escutar a hora que eu quiser? Na verdade, uma experiência que para mim foi um divisor de águas na minha vida, vamos dizer assim, foi quando eu tinha acho que uns 10 anos de idade, nós estamos falando de 1970. E a minha mãe falou, pô, vou te dar um disco importado de presente no Natal, né? Okay. Eu sempre fui muito bom aluno, apesar de eu ser muito bagunceiro, eu sempre fui muito bom aluno, então eu tirava notas muito boas. Isso, isso naquela época, para os pais, era motivo de orgulho, né? Hoje, claro, contar para os vizinhos e tudo mais. Hoje é motivo de desgosto, né? Porque normalmente a criança que tem boas notas, ela é meio que discriminada na claro, escola. Claro, com a caretaça, boa, não tem mais nota que fazer. E os pais hoje não estão preocupados muito com isso, não. E qual foi o disco, querido? Como eu tinha muito boas notas, minha mãe falou, não, vou... Eu tinha alguns amigos na minha vizinhança que já tinham discos importados, né? E eu queria ter também. E aí minha mãe me levou numa loja aqui em São Paulo, chamada Museu do Disco. Nossa Senhora! Que era uma loja famosíssima. Era. Que era uma das poucas que tinham importação de LPs. Acervo, né? De tudo que era gênero musical e tudo mais. É, exatamente. E aí eu lembro que eu cheguei pro vendedor da loja, isso é uma cena que eu jamais vou esquecer, que eu pedi um disco importado de rock. E o vendedor, ele foi no fundo da loja e ele chegou para minha mãe e falou, olha, eu vou indicar esse disco pro seu filho, que é uma banda que acabou de sair e nós recebemos aqui, eu acho que ele vai gostar. E o cara puxou o primeiro disco do Black Sabbath. Uau! E eu já fiquei absolutamente fascinado com a capa, né? Uhum, a capa já era, né, com aquela figura meio vampiresca. Claro. Verde, claro. Né? Uhum. E aí eu cheguei em casa, pô, na hora que eu fui ouvir o disco, que a primeira faixa que já começa o barulho da chuva, o sino, os trovões, né? Que é a canção Black Sabbath, a introdução Sim. dela, né? Uhum. Na hora que entra na hora que entrou a guitarra do Tony Iommi, só para encurtar a história, eu passei uma semana dormindo com a luz do quarto acesa. Não, e cagaço, sem pensar em uma canção cinematográfica, total, né? Total cagaço de ter ouvido aquilo ali foi, e mudou a minha vida. Sim, uma canção super cinematográfica, né? Ela é super visual a canção. É extremamente, uhum. extremamente. Uhum. Eu ia te perguntar o seguinte, assim, ó, antes de entrar aqui no programa, a gente sempre toca uma seleção de músicas obscuras de gente conhecida, digamos assim, tá? Dos anos 50, 60, 70, 80. Uhum. Nos anos 50 a gente tocou um dos teen idols dos anos 50 e 60, o Bobby Rydell, tá? Uhum. Okay. E nos anos 60 a gente tocou, dos anos 60, uma pessoa que até te perguntar se tu gosta, tem uma cantora que eu acho muito boa, não sei se já estavas ouvindo, a Peggy Lee. Sim, Peggy Lee. Peggy Lee era genial. Pois é, eu acho ela genial. Nos anos 70, a gente tocou uma injustamente desconhecida, cantando um funk de verdade, a Carolyn Franklin, mana mais nova, né, da Rita uhum. Franklin, tá? E nos anos 80 daí, essa eu sei que tu gostas muito, essa banda, que é Blue Oyster Cult. Puta, então, adoro Blue Oyster Cult. É, só então, quer dizer, só pra te dizer assim, que a gente tentou meio preparar mais ou menos o caminho aqui, tá? Então eu ia te perguntar o seguinte, assim, como é que, muitas vezes, né, por exemplo, um comentário que a pessoa faz, ela ouve de volta, obviamente estou falando também de experiências minhas, aquele tipo de réplica assim, ah, isso é questão de gosto, gosto não se discute. Como é que na tua cabeça, tá, como é que existe assim, uma fronteira, um limite que a gente pode chegar e dizer assim, não, existe questão de gosto, no sentido de ser super, algo super subjetivo, ou é algo que não tem como aceitar? Me fala como é que tu lida com isso. Olha, eu particularmente, assim, uhum. a minha visão da coisa, eu uso até uma frase que é bastante conhecida, que é gosto gosto não se discute, você lamenta. Uhum. Né? Uhum. E evidentemente que não tem como você ter um parâmetro, uma tabela, por exemplo, uhum. para você dizer ao que é de bom gosto e o que não é, você tá entendendo? Assim, para algumas pessoas retardadas, por exemplo, uhum, Luan uhum. Santana é um som de bom gosto. Uhum, uhum. Mas, para mim, evidentemente que não. Então, realmente, essa coisa do bom gosto, ela é muito subjetiva, né? Claro que cada um de nós tem os seus os próprios parâmetros e a gente julga sim, você tá entendendo? Não tem esse papo de, ah, tudo bem, ela... A garota, ela adora Bruno e Marrone, mas é legal. Desculpa, cara, isso pra mim é meio difícil de se acontecer. Sim, é meio triste até. Tem que, às vezes, eu tenho que tentar abrir mão. O Marco Antônio, Oi. Conte a ele que aqui nós só tocamos flashback de qualidade e não tocamos sertanejo, funk, absolutamente nada disso, viu? Mas se eu for, por exemplo, se você me passar o setlist... Você está falando aí que vocês tocam flashback de qualidade. Eu certamente, se eu der uma olhada aí nos flashbacks de vocês aí, eu vou achar muita merda aí, viu? Ah, mas nós temos mais Marvin Gaye, Four Tops. Aí sim. Não, eu sigo exatamente o Top 100 da Billboard de 1964 até 82. Só, não passo daí. Ah, tinha muita merda lá. Tinha uns Pet Boones, tem um... Não, não, mas isso não se toca. Tinha muita porcaria, né? O que se toca muito aqui é música, é black music. É, o chamado, né, soul music, a gente toca direto. O que a gente já tocou de Stax, da gravadora Stax, o Motown direto, Eric Kendrick. Tanto a Stax quanto a Motown, ou A Buda Records, por exemplo, eram gravadoras que só tinham coisas boas. Mas, é, a gente... mas essa coisa do bom gosto realmente ela é muito subjetiva. Cada um tem o seu e você acaba julgando o gosto do outro, né? É inevitável. Sim, sim. A Vales, uma coisinha. Um dos teus vídeos, tá? Que eu vi, citaste uma banda que aqui a gente já tocou tudo dela. Na verdade, uma cantora. Teve um vídeo que fizeste sobre atrizes pornográficas, né, atrizes do mundo pornô, que adentraram na carreira musical. Né? Então, eu me lembro que citando a Andrea True, que a gente gosta há anos, o João, né, o dono da rádio que entrou aí há pouco aí, adora, por exemplo, Andrea True. Tem até uma outra canção, falaste, obviamente, na More, mas teve uma outra dela, New York, New York, You Got Me Dancing, que é bem parecida e também de qualidade. E só achei o seguinte, naquele vídeo, querido, tinha uma pessoa bem importante que poderias até colocar, sabe quem? A Marilyn Chambers, do Atrás da Porta Verde, que ela gravou uma canção disco, cá pra nós, bem ruinzinha, chamada Benny Hanna. Essa música é muito ruim. Mas assim, como eu já tinha, na verdade, escolhido as seis, até botei inclusive a Ginger Lynn, por exemplo, que lançou também um compacto horroroso. Sim, sim, falar. Mas assim, aquele vídeo já tinha muita música ruim. Tá, já teve que fazer uma garimpada dali mesmo. É. Tá. Assim, ó, um assunto que está sempre vindo à tona quando se fala do gosto, o que aconteceu com o Brasil, né? A gente vendo o que hoje em dia vende como água e tudo mais, que eu sempre tento entender e interpreto como, basicamente eu falo assim, da falta de educação, falta de cultura, que já tem, claro, vários anos no Brasil, mas o que me preocupa bastante nos últimos, 17, 16 anos, é que muita gente, hoje em dia, acho que já comentasse coisas nessa linha, que te choca também, que é gente com o poder econômico, né? Gente com capacidade, no caso, que tem a opção de escolher coisa melhor, né? Gente que teve bom estudo, que teve acesso à cultura, optar pela, desculpa a expressão, merda total. O que tu achas? Tu não é psiquiatra social, digamos assim, mas dando uma de... Deixa eu inventar essa expressão, né? Psiquiatra social. Por que tu achas que a gente pegando hoje, por exemplo, as 100 músicas mais pedidas nas rádios, tá? Por que é 99% sim, algo trágico, né? Porque a gente sempre, obviamente, teve uma camada muito grande da população que era ignorante e tudo mais, mas o nível era diferente. Só assim, antes de eu passar para ti, uma comparação só que eu estava pensando outro dia, que eu acho que de deixar o cabelo da nuca arrepiar, é o seguinte, tinha aquele programa, obviamente, que eu disse várias vezes, que era o Globo de Ouro da Globo, né? Então era uma vez por mês, e daí as 10 músicas da 11ª mais pedidas nas rádios do Brasil, o pessoal ia lá, eu achava até que era em playback e cantavam. E eu fiquei só pensando, imagina se existisse o Globo de Ouro hoje. Né? O quão terrível era. Então me diz assim, por que tu achas que, qual foi o marco zero nessa quebra total, nessa nivelação por baixo, e por que isso? Jabá. eu já digo logo que foi jabá, porque desde que Caion Gadia montou a Jet Music na Rádio Difusora em 69, depois disso ninguém mais fez nada de novo, é só jabá. Agora, como é que você vai fazer jabá com uma rádio com clássicos dos anos 60 e 70? Não dá, né, Regis? Uhum. Não dá. Não é impossível. Mas, e o teu parecer sobre isso, querido? Até, na verdade, eu diria que isso, na verdade, aconteceu. Acho que o grande... marco zero, vamos dizer, para usar um termo que você usou agora, eu acho que foi, por incrível que pareça, a ascensão do governo Collor. Ah, é? É verdade. A ascensão do governo Collor, ela movimentou vamos dizer assim, um espectro cultural brasileiro muito baixo. Estamos falando aqui do que eu chamo de sertanojização do Brasil? De uma certa forma, sim. Vocês lembram que no governo Collor, por exemplo, ele promovia sempre uma série de artistas que iam tocar na casa lá. Tipo no quintal dele, né? No quintal dele, assim, né? É, exatamente. Um sarau cafonas, assim, né? É, exatamente. Foi quando aquelas duplas sertanejas, tipo... Sim. Zezé de Camargo e Luciano, sim, Chitãozinho e Chororó, Chororó, elas saíram do gueto onde, entendi, elas estavam, que era o gueto rural, diríamos música, assim. Que era, era um gueto de música sertaneja, realmente. Uhum. E alcançaram um grande público. Porque o que acontece? Com isso, as rádios, para agradar o governo, começaram a tocar muito esse tipo de som. Entendi. E as gravadoras perceberam isso, tipo, as gravadoras perceberam que esse tipo de movimentação bastante, eu diria que, demagógica, uhum, era um veio de ouro que podia ser explorado. Então, a partir do momento que aconteciam essas reuniões, e isso era muito divulgado na imprensa, as gravadoras começaram a injetar dinheiro nas rádios para tocar esses artistas. Entendi. Lá. E com isso, foi o pontapé inicial, embora a intenção talvez não fosse essa, mas depois tomou essa proporção, começou a ter essa revitalização da música sertaneja, que de sertanejo não tinha absolutamente nada. É? Era música dor de corno, claro, né? Só que antigamente, sim, a música dor de corno, ela tinha uma, vamos dizer assim, uma qualidade poética que foi se perdendo com o passar do tempo. Porque, ao mesmo tempo, o público foi ficando mais burro. Claro, claro. Então, só para resumir, o que aconteceu de lá para cá foi que o público ficou muito mais burro, menos muito mais inculto, muito mais preguiçoso em ler, em se informar, em adquirir cultura. Uhum. E os artistas começaram a fazer com que as suas canções também perdessem essa característica poética, porque senão eles não iam conseguir mais dialogar com o povo burro. Então, na verdade, o que aconteceu foi, a música começou a emburrecer para ela poder chegar no povo que já estava emburrecendo. Sei, mas só uma coisinha que eu te perguntar, querido. A gente citou aqui, eu citei aqui, né, o Andrea True e tudo mais. A gente é super fã, por exemplo, na rádio, da Disco Music. Obviamente, da Disco Music tinha muita porcaria feita também lá. Claro, pista, né? Claro. Mas uma coisa, querido. Assim como o rock and roll teve muita porcaria. Não, sim, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Uma hora em outros países, e eu não estou querendo dar uma aqui de mega patriota nem nada, apesar de eu gostar bastante do Brasil, tá? Uma hora, porque eu não acho que o americano médio seja alto nível, de forma alguma. Mas assim, não, hora você enche o saco em outros países. Por quê? Por que que isso que brincando faz mais de 20 anos, tá? Por que que isso não cansa? Só abrindo um parênteses, tem uma pessoa que está quase que, não para ti, para mim, para o João, mas para muita gente no Brasil, está meio que acima de qualquer suspeita, tá? Ela tem um apelo, eu diria assim, ela é totalmente crossover, para tudo que é público, que é a Ivete aquela, né? Não gosto de dizer o sobrenome. Pois é, ela, por exemplo, se for comparar com o sucesso do Roberto Carlos, o mega sucesso, o Roberto Carlos proporcionalmente teve muito menos sucesso com ela do que ela no mesmo período de tempo. Então, assim, e ela não enche o saco. O sertanejo universitário brincando, como você citou, Collor, né? Faz mais de 20 anos. Como é que isso não cansa? Ô, Marco, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero ouvir o Regis também antes dele responder. Eu não sei se não cansa pelo seguinte: eu estou muito ligado no Ibope, por obrigação, e vimos o seguinte: a rádio, uma rádio aí brega, está em primeiro lugar em São Paulo, sim. Colado nela a Alfa FM, que só toca flashbacks. Chegou o momento que parece que algumas pessoas estão se cansando de tudo isso, porque a Alfa estava lá atrás e está em segundo lugar agora, colado na primeira, que é breguíssima. Não, tudo bem. Vamos dizer então que seja um bom sinal. O que tu acha disso, Regis? Olha, com relação a essa ascensão da Alfa. Eu digo que o que aconteceu foi o seguinte, cara, que o público popularesco brasileiro, ele não ouve mais rádio. Ele não ouve mais rádio, não se ouve mais rádio como antigamente. Porque hoje, o que acontece? Quando você tem a tua própria rádio dentro do teu celular, ou seja, você tem os serviços de streaming, você tem... os MP3, o império do MP3, sim. O público popularesco, ele não precisa mais da rádio para ouvir a música que ele quer. Ele vai, ele baixa da internet, ou ele entra no streaming. Isso, de uma certa forma, explica por que teve a ascensão da Alfa FM. Da Alfa, né, que vocês citaram? Porque a Alfa é um público mais velho que ainda está acostumado a ouvir música, por exemplo, no carro ou no trabalho. Entendi. Então é um público que tem uma faixa etária um pouco maior, que ainda não mergulhou completamente no lance do MP3, no lance do streaming. Agora, essa molecada, por exemplo, que até de muitos anos para cá dava audiência para essas rádios de pagode, dava para audiência da rádio sertaneja, pros latinos da vida, aí, essas porcarias, o que que acontece? Elas não precisam mais da rádio. A rádio virou um negócio obsoleto. Por quê? Porque ela consegue ouvir o que ela quiser no celular dela. Fazendo a seleção que ela quiser, né? Exatamente. Cada pessoa faz a sua própria... por exemplo, vocês lidam com rádio. Se alguém chegasse para vocês há 5 anos atrás e dissesse que a Alfa FM ia ser a vice-líder de não, pop, vocês iam dar risada. Ninguém ia acreditar. Claro, claro. Assim, ó, só uma curiosidade, aqui tem um outro vídeo teu que eu vi falando sobre injustiças, né? Discos que são criticados negativamente, não mereciam. Só para te dizer assim que teve um disco ali que tu elogiaste, que eu fui, quando eu fiz intercâmbio em 87, foi o último show que eu vi na Califórnia quando eu fiz intercâmbio, que foi a turnê Glass Spider Tour. Sim, do David Bowie. E do David Bowie, que até... Ele não foi nem anunciado, a gente estava lá no meio do pulo, quando ele apresentou o guitarrista, a gente... Pô, Peter... né? O sim, Peter Frampton, né? E só para te dizer, eu não sei se você sabe quem é que abriu grande parte dos shows na Califórnia dessa turnê, do disco Never Let Me Down, do Glass Spider Tour, foi a Seals e Seal, do Seals and the Banshees. Sim. Pois é. E também, assim, eu queria voltar aqui para esse assunto... De músicas que são importantes pra gente e tudo mais, tá? Vamos dizer aqui, a gente, acho que mesmo não querendo reconhecer, todos nós temos um momento que a gente gostaria, de repente, de ser Deus, tá? Então, desculpa, você tá falando um pouquinho rápido, eu não entendi o que é? Ah, perdão. Eu disse que, eu ouso dizer que muitas vezes a gente pensa, todos nós pensamos em assim, um dia, pô, se a gente pudesse ser Deus, né? Eu não, eu tenho certeza que eu sou. Não, eu também não, desculpa, cara, eu não posso querer ser algo que eu já sou. Eu também não. Tá bom, então... Eu também não, nenhum de nós dois. Valeu, gente, valeu, tá? Muito obrigado pelo espaço. Mas assim, ó, eu queria te perguntar o seguinte, vamos dizer, tá, que aquela situação, vem um apocalipse mesmo, e daqui a pouco, tu sabe que tem poucos dias de vida, não tô rogando praga, pelo amor de Deus. Também eu não posso dizer, cara, porque eu sou imortal. Ah! Por favor, então. Desculpa, assim, eu não consigo entender isso. Mas que é, imortal, por favor, não... tenta ser criativo. Não dá. Para nós, esse tipo de conversa não dá para entender. É que eu não quero. Esse tipo de papo, para nós, pessoas humildes. Exatamente. Não cabe, né? Você não esqueça o seguinte, Regis. Nós não éramos perfeitos porque não éramos humildes. Agora que somos humildes, somos perfeitos. Eu já era perfeito mesmo sem ser humilde, viu? Tá, então assim, ó, tá bom, interpreta como quiser, mas quais são, assim, pode ser 10 artistas, tá, ou 10 discos, pode ter repetição de 2 discos da mesma pessoa, mas assim, que se tivesse, assim, poucos dias de vida, tu, essa é a parte A da pergunta, né, tu, tá, esses 10 discos aqui vão me alimentar nos próximos 10 dias. Pode me dizer, assim, ou 10 artistas? Pode me falar? Não, você quer 10 discos ou 10 artistas? Tanto faz. Pode misturar, pode falar, daqui a pouco, 2 discos. Eu vou colocar, assim, 10 artistas, por exemplo, cuja discografia tá, eu iria saborear de uma maneira muito legal. Tá bom. Led Zeppelin, obviamente, né? Aquela trinca, Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath. Uhum. Né? Gentle Giant. Ok. Rob Zombie. Ok, Rob Zombie. Nós temos quantos já? 5? 3. 5, Ghost. Ok. 6. Mahavishnu Orchestra. Joe Coltrane. Joe Coltrane, tá? Miles Davis. Uau, 9. Mais um? É, pode ser? Emerson, Lake & Palmer. Ok. Pode, assim, dizer, na tua opinião, que esses que citaste, tá? Assim, de toda a discografia que cada um tem, mais que 85% são incontestáveis? Ah, não, essa coisa de incontestáveis não, porque na verdade você tem, esses nomes que eu citei, por exemplo, eu procurei citar gente que tem poucos discos medianos, né? O Anderson tá. Power, por exemplo, tem alguns discos que são medianos, assim. Sim, sim. Não, mas o Marco mediano, né? Tu não acha nada muito ruim, obviamente. Não tem. Tá. Não tem nada muito ruim, não. Tá. Não é como o Elvis, por exemplo, que tem discos geniais O Elvis Presley tem discos geniais, tem porcarias homéricas, né? Sim, até porque ele era prolífico, né? É, na verdade, assim, ele não era tanto porque ele não era compositor, né? O pessoal mandava muita música pra ele. Mas ele gravou muita coisa, né? Então, e a máquina tinha que funcionar, né? Tanto inteiro, né? Só pra sustentar o general aquele, que tava, o coronel, que estava sempre ali com ele. Sim, né? Coronel Tom Parker. Exatamente, o Tom Parker. Tá, querido, assim, agora a parte B dessa pergunta. Tá? Assim, ó, vamos dizer que tu tivesse o poder de apertar aquele botão vermelho que daria pra, que ao a ser apertado mandaria os mísseis, assim, para dizimar a humanidade, tá? Ou seja, tu tivesse o poder de, como é que eu vou dizer, causar o Armagedon, tá? Me diga quais seriam os 10 primeiros artistas ou os 10 primeiros discos que tu mandaria para... Ah, não, eu se tivesse que apertar o botão, eu apertaria para dizimar a humanidade como um todo. Tudo bem, mas me cita então 10, assim, que seria o oposto da primeira, da parte A da pergunta. Ah, ok. Por favor. Ah, vou fugir um pouco do óbvio, evidentemente. Ok, né, sim, sim. Vamos dizer que... De novo, pode ser artista, pode ser disco, pode ser artista e disco, fica à vontade. Não, tá? Artistas, por exemplo, que tem uma discografia simplesmente horrorosa. Uhum. Ivete Sangalo. Opa! Cláudia Leite. Tá. Luan Santana. Tá. Cara, tem umas bandas de heavy metal internacionais muito ruins. Cara. Wesley Safadão. Wesley Safadão, bem lembrado. 4 até agora, mais 6, por favor. Não, toda e qualquer banda de forró que tenha surgido dos anos 80 pra cá. Ok, ok. Eu vou contar esse item aí como um só, tá? Então tem até agora 5. Tá, ok. Deixa eu ver. Pode ser brasileiro, americano, inglês. Tá. Não. É que eu quero fugir um pouco do óbvio, né? Sim, senão, sim. Los Hermanos. Tá. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Los Hermanos. É o público que os adora, correto? Hã? E principalmente o público que os ama, né? Ah, não, vai junto. Sim, sim, por favor. Gustavo Lima, que é horrível. Tá. Tem um outro imitador dele, como é que é o nome, meu Deus? Lima, ele imita o Luan Santana. E aí tem um... Como é que é o nome dele? Tem um imitador dele. Eu só peço em matemática, já me perdi, mas acho que já faltam 3, por favor. Mais uns 3, ok. Tá. Deixa eu ver... Gente que eu detesto muito a discografia, cara. Pode dar uma ideiazinha só assim, gênero, depende, que não é muito falado quando as pessoas criticam. Okay, okay. Depende do rock nacional, Marco Antônio. Rock nacional fácil. Biquíni Cavadão. Perfeito. Só um pouquinho, João. Quem mais? Biquíni Cavadão, que é péssimo. Sim, 8. Tem mais 2. Tem mais 2, né? Ah, latino, obviamente, né? Claro, concurso. Com concurso. Tá. E pra encerrar... Sim, com chave de merda. Puta, pra encerrar, Carlinhos Brown. Pô, olha, sem exagero, sem puxação de saco. Se me desse uns 5 minutos pra pensar, eu acho que no mínimo desses 10, tô falando sério, eu teria citado um 6. O Marco, o Fofunho, o nosso operador de som, tá falando um tal Calcinha Preta, que eu não sei que desgraça mas é essa. Pra mim nem é música. Ah. Marco, deixa eu fazer uma pergunta. Calcinha preta, mastruz com leite. Isso pra mim nem é música, nem música. Pelo amor. Marco, deixa eu fazer uma pergunta para o Regis. Ô Regis, o que você acha de algumas músicas com uma nova interpretação, como Physical com Olivia Newton-John? Você já chegou a ouvir? Uma nova interpretação? Como assim? Ela regravou o Physical, mas de uma maneira que eu particularmente gosto. Acho que você não ouviu ainda. Não ouvi. Eu deixei há muito tempo de acompanhar a Olivia Newton-John. Então, se você me permitir, eu gostaria de te mostrar um pedacinho. Pode ser? Ok. E aí? Ah, acho que é interessante, assim. É que é uma canção que a gente tem na memória, o arranjo original, né? É. Causa uma certa, como é que eu vou dizer? Não é desconforto, mas uma certa surpresa, né? Nessa abrandada. Porque o arranjo novo não tem muito a ver com a letra. É, e nós temos aqui, o Marco Antônio pode te dizer, um amigo que seria o nosso produtor musical, você fica encarregado de dizer para ele quem é que manda. Sim, colabora com a gente direto. Que manda... Eu tenho quase certeza que é uma pessoa que gosta bastante. Todd Rundgren, direto manda coisa para gente. Sim, Todd Rundgren é quase um gênio. É meu amigo há mais de 40 anos, da época que eu morei nos Estados Unidos. Então ele nos manda muita coisa para gente, muita legal. Coisa. Nós tocamos... eu tenho todos os discos dele, inclusive na época que ele gravava com o Utopia, né? Isso. Ah, tu tem os do Utopia direto? Tem, o Todd Rundgren eu tenho tudo praticamente, eu gosto muito. É uma das pessoas, na minha opinião, mais honestas do cenário musical, assim, né? E olha o que ele faz, às vezes ele até apela com ecletismo, mas eu acho que sempre com um padrão de qualidade muito, muito alto, na minha opinião. Não, e ele continua na ativa, fazendo discos muito bons, né? Esse cara, ele é um cara diferenciado e ele é um excelente produtor também, né? É, e um grande caráter também, viu? Cara, muito bom. Querido, assim, ó, a gente está chegando ao fim, eu queria te pedir, para aproveitar esse espaço, fala um pouquinho do teu serviço, que tu também faz um serviço de consultoria, que eu acho que a primeira vez quando eu ouvi falar desse serviço, eu até fiquei assim, mas que tipo de consultoria é isso? Claro, eu sei o que é, mas explica um pouquinho disso e, sei lá, faz aí, aproveita esse espaço dos próximos minutinhos para, sei lá, te autopromover no bom sentido, pode ser? Tá, claro, sem problema. Fala aí, por favor. O serviço de consultoria musical artística é um serviço que eu criei principalmente para auxiliar quem está começando na carreira. Então, assim, na verdade, é um tipo de consultoria em que eu analiso... Consiste do quê, querido? Na verdade, esse serviço, ele consiste em análise musical, de arranjos, timbres, sonoridades, pré-produção, produção. Então, eu recebo o material dessas pessoas e eu analiso todos esses aspectos, assim. Eu também analiso de que maneira a pessoa pode se inserir no mercado. Eu faço realmente... um relatório muito extenso e muito minucioso a respeito do trabalho. Porque o que mais tem hoje em dia, infelizmente, cara, é gente gravando discos ou mesmo compondo e colocando na internet sons assim absolutamente ridículos em qualquer tipo de campo, no campo harmônico, melódico, rítmico, em termos de produção. E muitas vezes essas pessoas fazem isso, cara, porque elas são estimuladas por... pessoas amigas que não querem falar a verdade, ou por gente inescrupulosa, que fica tomando dinheiro das pessoas, cara, para fazer essas gravações horrorosas. Uhum. E eu vejo, por exemplo, muita gente que vai lá no programa Raul Gil mesmo, em que a pessoa vai cantar em playback, cara, o playback está desafinado. Entendi. Uma coisa, eu posso deduzir que essa tua consultoria também tem até a ver também com, tipo assim, escolha de repertório, qual música encaixa Sem sombra de dúvida. Acontece, por exemplo, de um contratante chegar para mim e falar, olha, eu quero lançar um CD, eu preciso de 10 músicas. E o cara me manda 25 músicas, então eu ajudo o cara, o contratante, né, a escolher as músicas que estão mais de acordo com o que ele quer em termos de padrão de qualidade e aponto no que ele pode melhorar nessas canções. Então, são análises assim em que a sinceridade é absolutamente total. Entendi. Mas também ela não é gratuita, ela é embasada em uma série de argumentos, você tem que entender. Certamente. Doa quem doer, correto? Doa quem doer, sinceridade sempre. Isso, querido, e me diz uma coisa, e daí me fala como as pessoas... podem, sei lá, fala do teu canal no YouTube, assim, para as pessoas poderem também cavocar vários vídeos teus e saber mais um pouco do que tu faz. Pode perfeito, ser? Eu tenho, claro, perfeito. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal do Regis Tadeu, que é super fácil de achar. Também tenho um site oficial, que é o www.registadeu.com.br, que lá tem, você tem um blog, você tem um programa de assinaturas de um grupo secreto que eu tenho no Facebook, que é onde eu coloco textos e vídeos exclusivos. Eu continuo trabalhando no programa Raul Gil. Tenho dois programas de rádio na USP-FM, aqui em São Paulo, que é o Rock Brazuca e o Lado Z. Enfim, então é muito fácil me achar. Nas redes sociais, então, é muito fácil me achar. Porque a rede social serve exatamente para isso, para você encontrar com as pessoas. Sensacional, Regis. Assim, ó, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela tua atuação, pela tua atenção, pelo teu bom humor e por, sei lá, dedicar mais de meia hora aqui para conversar com a gente, tá bom? Tá bom, prazer foi todo meu. Um abraço para você. Um grande abraço. Tchau. Ô, Marco Antônio. Oi, fala, querido. Eu vou pedir mais uns minutos para você. Claro, claro. Eu recebi de Todd Handergreen o seguinte. Agora? Agora. O cantor escocês Dean Ford morreu. Essa notícia lhe diz alguma coisa, João? Provavelmente diz, mas para outros não. Mas a música que ele canta certamente diz. Dean Ford era o cantor do grupo Marmalade. No final... Ontem a gente estava falando Marmalade. No final de 69, num single, o grupo lançou no Reino Unido a canção Reflections of My Life. Isso. O disco chegou aos Estados Unidos no começo de 70. Foi um sucesso absoluto, não só no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas no mundo. Não havia... não havia emissora de rádio que não tocasse, não havia conjunto de baile que não escutasse. Era um baladão meloso, tocado por um grupo cafona para o seu tempo. As bandas contemporâneas ao Marmalade estavam muito na frente, mas o êxito comercial foi gigantesco. O Marmalade não deu certo. Dean Ford entregou-se ao alcoolismo, dirigiu carro de luxos para grandes astros, inclusive para mim, que não sou um grande astro, e finalmente morreu aos 72 anos. Agora, mando para você uma música dele com uma regravação de Reflections of My Life, que eu quero que você escute, por favor, Marco Antônio. Uma homenagem a ele que faleceu. Espera aí, Fofinho. Espera um minutinho só. Sem problema. Pô, a gente falando ontem dele, João. Verdade. Né? Questão de 23 horas atrás, era tipo, 7 horas a gente falando dele. Vamos lá, Fufuinha. Essa foi a última gravação dele feita no estúdio de Todd Handergreen. Uau, uau. Oh, Essa música, a letra dela é de uma tristeza cortante. Tá, viu? Posso ser um pouquinho traidor aqui, lá vai. Sabes que a gente pensa em muitas coisas da mesma forma em matéria de música? Sim. E eu sempre, assim, eu tenho meio quase como princípio não ficar apoiando versões. Mas a primeira, quer dizer, a versão original, né, super conhecida que a gente tocou, por exemplo, ontem, e estourou de tanto tocar no Brasil, eu acho assim, respeitável, mas bem chatinha. Essa aí eu acho super honesta. Verdade. Super, sabe? E sabe, e o clima de quem que me lembra um pouquinho, sabe quem? João, a gente nunca conversou sobre esse cantor, mas eu acho que gostas dele. Gilbert O'Sullivan. Sim, né? Gosto lembra muito. Lembra um pouquinho o clima, né? Não Liga. Tão... quer dizer, essa tá mais triste, né? Não, porque essa é muito triste. A letra dela também é muito triste. Muito triste mesmo. Muito triste. E só na Showtime pra tocar, correto? É verdade. Tá. Então, eu quero agradecer o espaço. Acho que o papo foi ótimo. Foi muito bom. Tá. Até quinta-feira? Até quinta-feira, às 18 horas. Um grande abraço. Outro. Gente, tchau, querido. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do O Marco de Hoje, com o Marco Antônio Santos Freitas. Mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção geral de jornalismo é de Carlos Brickmann.